Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa. Entrevista imprevista. Olha esse telefone. Ô Barbosa, é que o Vasco está se preparando no Japão para o grande jogo com o Real Madrid, né, Barbosa? Sim. E quem tá na linha para conversar com a gente é o presidente do Vasco, o doutor Antônio Meifio. Doutor Antônio Meifio, Maurício. Vamos bater um papo com ele aqui. Tudo bem, doutor Antônio Meifio? Olha! Concentração do Vasco no Japão, as suas ordens. É, o tio Buscapé? E é o cara da Rádio Globo! Ô, tio! É o que tu quer aqui, ó, só o morrente do jornalismo! Que só o morrente! E do outro lado aqui do espaço sideral, tu rapaz! Rapaz, mas tio, eu te pergunto! Pelo amor de Deus, hein! Que tu tá fazendo aí na concentração do Vasco no Japão, rapaz? Ô, Rádio Globo, eu tô aqui dando uma assessoria pros pessoal aqui, porque é preciso ter, assim, uma entrosação, com as paradas aqui, me entende? E vai daí que eu estou aqui! Mas, tio, cadê o presidente do Vasco, o doutor Antônio Meifio? Eu tinha uma entrevista marcada com ele. Tu fala aquele coroa baixinho? É. Aquele portuguesinho com cara de padre da cidade lá de Fátima? Aí, isso, rapaz. Esse mesmo aí. Ah, o Rádio Globo, olha que o coroa tá passando mal perrenho aqui. Que isso? Ele e o jogador também. Não brinca com um negócio desse, seu tio, não brinca não. O que aconteceu com o presidente do Vasco, tio? Babosa, é que a gente aqui não entendemos... Qual que é desses caras aqui, tá sabendo? Não entendi nada. A gente achamos que é assim, uma sabotagem internacional vai evitar que o Vasco seja campeão. Mas por quê, tio? O que tá acontecendo, rapaz? Agora, os caras aqui, eles vão tudo dormir na hora de acordar, me entende? Ah. Eles almoçam tudo na hora que tem que jantar. Sei. Dá bom dia quando tem que dar boa noite. Isso é um complô, não amigo. É isso não, mas tio. O doutor Eurico já avisou que vai melar tudo aqui. Entendeu? Mas no Japão é assim mesmo, tio. É tudo trocado. Rapaz. Olha aqui. Não vem defender os caras não, que tu é Flamengo, tá? Tu não fica querendo zonear as coisas aqui não, não, tio. Cala a boca, seu urubu fedorento. Os caras tão afim aqui de avacolhar o coleta aqui do Vasco, rapaz. Tio, o jogador... Não fica dando força pros caras, rapaz. Os jogadores não foram aí pro Japão pra se adaptar às mudanças, tio? Mas quem é que pode se adaptar a umas paradas dessa aqui, ô Rádio Globo? O jogador vai dormir pensando, bom... Daqui a pouco, a gente acordamos e vem aí o maior sol. Aí chega a lua. Isso é um complô, não é, meu irmão? Não, tio, é assim mesmo. O fuso aí no Japão é de 12 horas em relação ao Brasil, rapaz. Ah, não, pera aí. Não vem tu também defender, não, babosa. Tô defendendo, não. Pela mãe do guarda, amigo. Não é isso, não. Olha que o doutor Urico já disse aqui que vai entrar com recurso e vai levar o jogo pra São Januário. São Januário? E olha aqui. E o Vasco só joga aqui se ajeitar essas paradas aqui, amigo. Sim. Aqui não é zona, não. Tio, e outro detalhe. E tu deve de estar sabendo que ele tá assim meio gordinho. O doutor, é? Meio barrigudinho. Sim. E ele já desafiou o presidente da Federação de Futebol aqui pra uma luta de sumô. Que luta? Ah, tio, acabou, tá bom. Você tá maluco? Ah, meu Deus do céu.